papapá. É dois, papapá. É três, papapá. Eita, é o metralha dos baile. Só modelão. Maroquinha muito brabo, brabo. Ela mexeu com o leve, ela vai tomar. Já é de uma conta que eu quero te pegar. A buceta dela é meu babo, eu vou ter que ajar. Minha mira é teteira, certeza que eu não vou errar. É um papapá, é dois papapá, é três papapá. É um papapá, é dois papapá, é três papapá. A buceta dela é meu babo, eu não vou errar. Caio que é moleque brabo, ele tá tipo ar do prédio. Caio que é moleque brabo, ele tá tipo ar do prédio. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Eita, é o metralha dos baile, só mandelão. Maroquinha muito brabo. Ela mexeu com o leve, ela vai tomar. Já é de uma conta que eu quero te pegar. A buceta dela é meu babo, eu vou ter que ajar. Minha mira é teteira, certeza que eu não vou errar. É um papapá, é dois papapá, é três papapá. É um papapá, é dois papapá, é três papapá. A buceta dela é meu babo, eu não vou errar. A buceta dela é meu babo, eu vou ter que rajar. É um papapá, é dois papapá. É três, papapá. Caio que é moleque brabo, ele tá tipo ar do prédio. Caio que é moleque brabo, ele tá tipo ar do prédio. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela. Tira em cima, tete, bateu na terecatela.